Esse mantém a 5 mil na chegada à mar, ajuste 15, aguarde o procedimento ILS X-Ray. M5899, inicie redução para 1970 nós. Reduzindo para 170. Torre Salvador está 3891, passando o externo. 3891, continua a aproximação pista 10, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, 3891. 5899, desse se mantém a altitude de 2.899. Alfa, quilo, passe 3, posição 5, 9, escuta 5, 3, 4, 4. 9, 1, vento 120 graus, 109, ajuste 1015, livre pouso, pista 10. Autorizado pouso, pista 10, 3891. Qual é a posição do tripé 5344? Estou com a posição 5. Mas se receber instruções de sinalizador aí de outra posição, pode seguir. Ok, é a posição 5 aqui ou o gate 5? Não, no pátio 3, posição 5. Maravilha, obrigada. Estabilizado em aliança, bom nome é 06. Sim, chame agora a torre 118 decimal 95, gol no 606. 1895, então, boa noite. Boa noite, compulso. Obrigado. Torre Salvador, boa noite, gol 1606. Boa noite, 1606, continua a aproximação, repórter baixar travado. Continuando, aguardando, 06. 3891, no solo aos 12. Prossegue via Alfa e Juliette, portão número 8, nessa frequência. Alfa e Juliette, na curta portão? 8. 8, não 306 baixar travado? Afirmativo. 120 graus, 1 a 12, pouso autorizado. Pouso autorizado, pista no 0, vou no 606. Complexo final, LS, torre 11895, bom pouso. 1895, obrigado, bom serviço. Azul 4062, descendo para 2000, autorizado LS, ajuste 1015. Desce para 2000, autorizado LS, estado 1095, 4062.